Bem-vindos e bem-vindas todas a mais um episódio de Jardim à Beira-Mar Plantado, o programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui na Rádio Filispim, a rádio livre e comunitária de Trasancos. Este programa emite-se todas as quartas-feiras de 8 a 9 da noite, com repetição aos sábados às 6 da tarde e ainda às segundas às 9 da manhã, e também na plataforma de podcast a qualquer hora. Hoje o programa vai estar preenchido com o terceiro volume de novidades portuguesas de 2025 e, além disso, este programa está inserido dentro da programação do projeto Cravos e Rosas, que é uma iniciativa que tem o intuito de fomentar a interação cultural entre Portugal e a Galiza, que é muito necessária porque estas duas culturas têm muito em comum. Ora, nós temos um idioma, uma história e um território que nos une. Por isso mesmo é que aqui no Jardim à Beira-Mar Plantado passamos música portuguesa para a Galiza e música galega para Portugal. Vamos então começar com um novíssimo tema de Mondra. Este músico galego, que atualmente goza de bastante popularidade, está a preparar um novo disco chamado De Ronda, que vai ser publicado dia 6 de maio. Por Te Ver é o terceiro adianto deste disco. Lá para o final deste programa também temos outra canção em galego. Mas para já ficamos com Mondra e o novíssimo tema Por Te Ver, que segundo o próprio representa uma disputa entre a moral e a toxicidade nos amores, um estado de impulso e de desejo incontrolável do qual ele tenta fugir. Uma noite por te ver, uma noite por te ver, uma noite por te ver, desatei um animal. Uma noite por te ver, desatei um animal. E voltou para me morder, e voltou para me morder. Ele voltou para me morder, quise no domesticar. Ele voltou para me morder, quise no domesticar. Que passou aquela noite? Ai, que me mandaria. Ten cuidado, não escoite. O hace saber de dia. Auga que para baixo corra, para arriba nunca volver. Eu de noite vou de ronda, rondo só por te ver. Por te ver, ando de noite, busco te, sinto me mal. Cando te vejo de longe, pido. Nada que impida que peque, aunque sé que me fará mal. Se uso de beso por verte, a quien pretendo ganar. Por te ver, por te ver, por te ver, por te ver, por te ver, por te ver, por te ver, por ver. Esa noite por me ver, esa noite por me ver. Esa noite por me ver, decidiches amansar. Esa noite por me ver, decidiches amansar. Que ti viñas por saber, que ti viñas por saber, que ti viñas por saber. Canto tardo me cansar, que ti viñas por saber. Canto tardo me cansar. Que pasó aquella noite? Ay, que me mandaría. Ten cuidado, no escoite. Não vai ser saber de dia. Auga que para baixo corra, para arriba nunca volver. Eu de noite vou de ronda, rondo só por te ver. Por te ver, ando de noite, busco te, sinto-me mal. Cando te vejo de longe, pido uma copa num bar. Nada que impida que peque, aunque sei que me far mal. Se uso de beso por verte, a quem pretendo ganar. Agora, da Galiza, começamos a descer um pouquinho até Portugal, para ouvir um novo tema do Gajo. O gajo, como vocês sabem muito bem, é o alter ego de João Moraes, que neste projeto se dedica a explorar e experimentar com os sons da viola campaniça, que é uma viola típica da zona do Alentejo. Nestes últimos anos, o gajo tinha andado imparável, tanto com concertos como com gravações de discos. Por exemplo, em 2023 editou o LP Não Lugar. Em 2024, o disco Terra Livre. E agora, em 2025, tem um novo disco chamado Trovoada. Neste novo disco, os horizontes sonoros do projeto alargam-se e expandem-se mediante a inclusão de novos instrumentos, tais como são a sanfona, cavaquinho, gaita de foles ou adufes, que aliados a uma sólida secção rítmica, adensam as atmosferas musicais, trazendo consigo um grande balanço contagiante. Também, pela primeira vez, haverá lugar a texto, pela voz do gajo, passando assim a palavra a ser também mais uma ferramenta a dar corpo e narrar as histórias que povoam o seu universo. O primeiro single, retirado da Trovoada, intitula-se Baile dos Búfalos, com o gajo na viola campaniça, Isaac Achega na percussão, João Martins na sanfona e cavaquinho e ainda Francisco Valente no baixo. Ao quinto álbum, o fadista Carlos Leitão assina o seu trabalho mais autobiográfico, que se chama É Tempo de Ficar. Depois de 3 discos dedicados aos interiores, como foram Do Quarto, de 2013, Sala de Estar, de 2017, Casa Vazia, de 2018, e ainda de um álbum centrado na singeleza do fado, chamado Simples, de 2022, agora Carlos Leitão lança um disco chamado É Tempo de Ficar. Um álbum que representa o regresso às suas raízes alentejanas. O primeiro tema a ser extraído deste disco é Tempo de Ficar, que conta também com a voz da cabo-verdiana Nancy Vieira. Se acordares e te beijar, deixa ficar o lençol. Gosto da tua preguiça, dessa areia movediça em cada janela ao sol. Cheira ao sorriso nas mãos, agarro a primavera, despido pelo inverno, sou um verso de um caderno onde mais ninguém escrevera. O meu sorriso aberto tem o tempo de um campo alentejano por lavrar, e eu irei correr de encontro ao vento, se o tempo me der tempo para ficar, porque eu tenho a certeza de te amar. Porque eu tenho a certeza de te amar. Às vezes sem dar por isso, eu espero sempre por ti. Entretenho-me a perder a noção de que ao viver já não sei viver sem ti. O meu sorriso aberto tem o tempo de um campo alentejano por lavrar, e eu irei correr de encontro ao vento, se o tempo me der tempo para ficar. Porque eu tenho a certeza de te amar. Aclamada acordeonista Inês Vaz regressa ao panorama musical com o seu segundo álbum intitulado Pétala. Neste disco, Inês Vaz mantém a centralidade no acordeão, mas enriquece a sua expressão ao integrar elementos de poesia e voz, contando com a colaboração de artistas como Jacqueline Fernandes, José Rodrigues Cardoso ou Natália Luísa. O álbum propõe uma fusão entre música e literatura, onde poemas de Francisco Aguirre, José Rodrigues Cardoso e Maria Teresa Horta se entrelaçam com peças musicais de Inês Vaz, de Astor Piazzolla, Brad Meldau, Maurice Ravel, Modeste Mussorgsky e Vladislav Zolotaryov. O tema que eu vos trouxe é prelúdio de uma composição de Ravel, que se chama Le Tombeau de Couperin, interpretada por Inês Vaz. Ao preparar este programa, dei-me conta que este disco é do ano passado e não de 2025. Mas como me parece que é uma música de tão alta qualidade, acho que merece ser divulgada, apesar deste pequeno detalhe. Música A cantora e compositora Blaya lançou o tema Deusa, o segundo single do seu próximo álbum que se vai chamar Lado B. Após o lançamento de Quero Saber, que se destacou por uma sonoridade dançável e melódica, Blaya apresenta agora um registro mais intimista, mas igualmente poderoso, numa roupagem rhythm and blues soulful, que exalta o empoderamento feminino. Pois é, é Blaya com o tema Deusa. Sinto o calor que começa a subir. Noite-me solta, mais um passo. Vejo-me ao espelho e começo a sorrir. Tive um dia bom, tive um dia mau, nem quero saber. Hoje eu estou sozinha, esta noite é minha, hoje eu vou beber. Ninguém está aqui para atrapalhar, eu mereço este meu lugar. Esta sensação é para ficar, yeah. Yeah. Sou sexy, sou deusa da terra e do mar. De noite fico com a lua a namorar. E o mundo gira e quer se perder. Não me vou apressar, agora não vou. Acendo umas velas, meto o som. Encho a banheira como eu gosto. Bebida no copo, nem quero o garçom. Relaxo a minha mente e vou. Deixo quem te abraçar, quem sou. Desfilo pelo corredor com esta pele morena que a água beijou. Ninguém está aqui para atrapalhar. Eu mereço este meu lugar. Esta sensação é para ficar. Yeah. Sou sexy, sou deusa da terra e do mar. De noite fico com a lua a namorar. E o mundo gira e quer se perder. Não me vou apressar, agora não vou correr por aqui. Danço pela minha sala. A Sinfonieta de Braga, com a colaboração do guitarrista Artur Caldeira, apresenta o disco Arco da Corda Nova. A música é um idioma sem fronteiras, falado em inúmeros dialetos pelo mundo. As barreiras entre dialetos são construções fictícias que dissolvem o efeito agregador da arte. Pois é, com base neste princípio, a Sinfonieta procurou, desde a sua fundação, estabelecer pontes entre a música erudita e a música tradicional. Materializando esta intenção, surge a primeira edição discográfica da associação, intitulada Arco da Corda Nova. O exemplo que eu vos trouxe chama-se Aos Guitarristas Portugueses, Olhando o Mar, da Sinfonieta de Braga, com o guitarrista Artur Caldeira. Cristina Branco expande a homenagem a José Afonso, iniciada no disco Abril, de 2007, com o lançamento atual do single Teresa Torga. Segundo a própria Cristina Branco, a razão de ser desta versão explica-se porque as mulheres são simbólicas e omnipresentes na obra de José Afonso. Numa enorme solidão, Teresa Torga foi notícia de jornal em 1975, por dançar nua na rua. O seu silêncio, esse silêncio que grita dentro da canção do Zeca, sempre soou a luta muda. Mulher na democracia não é biombo de sala. É isso mesmo, 50 anos depois, em tantos lugares, pouco ou nada mudou. Música. foi primeira estrela. Agora é modelo à força, que o diga António Capela. Teresa Targa, Teresa Targa, vencida numa fornalha. Não há bandeira sem luta, não há luta sem batalha. Teresa Targa, Teresa Targa, vencida numa fornalha. Não há bandeira sem luta, não há luta sem batalha. Palavras não existem. Nesta secção dedicada à poesia, trouxe-vos um poema de Miguel Torga, declamado e musicado por Ana Deus e Marta Abreu, para o projeto Eu Fui Silêncio. A construção de grandes muros fronteiriços está a travar migrações de animais. Muitas espécies ficam à beira da extinção, porque são impedidas de procurar água, alimento e parceiros para procriar. Este é o comentário que acompanha o poema, para refletir sobre os altos muros que só os humanos constroem. É assim mesmo, agradeço encarecidamente a Ana Deus e a Marta Abreu o envio deste áudio, que tanto gosto me dá em divulgar. É então, Fronteira, de Miguel Torga, com Ana Deus e Marta Abreu. De um lado terra, do outro lado terra. De um lado gente, do outro lado gente. Lados e filhos desta mesma serra. O mesmo céu os olha e os consente. Beijo aqui, o mesmo beijo além. Uivos iguais de cão ou de alcateia. E a mesma lua lírica que vem corar miadas de uma velha teia. De um lado terra, do outro lado terra.

E além disso, este programa está inserido dentro da programação do projeto Cravos e Rosas, que é uma iniciativa que tem o intuito de fomentar a interação cultural entre Portugal e Galiza. O tema que acabamos de ouvir é o novo do grupo Danças Ocultas, chamado Pulsar. Pulsar é o primeiro single do novo álbum Inspirar, que será editado a 23 de maio. Continuamos agora com um novíssimo tema, acabadinho de sair do forno, do grupo Retimbrar. É a versão do tema Só Houve o Brado da Terra, original de José Afonso. Dois ou três.

que a terra nos seja leve, nos seja leve. O poeta palestiniano Marwan Mahoul escreveu: para escrever um poema que não seja político, devo escutar os pássaros. Mas para escutar os pássaros, é preciso que cesse o bombardeamento. Agora vou-vos passar mais uma canção em galego, porque eu quero que os ouvintes portugueses se acostumem a ouvir o idioma da Galiza, que tem tanta coisa em comum com o português, tanto que se considera a mesma língua. Às vezes não se entende bem, mas isso acho que é por falta de costume. Por isso mesmo, é importante que a cultura galega passe em Portugal, da mesma forma que a cultura portuguesa tem que passar na Galiza. Tem que haver maior intercâmbio entre estas duas culturas, porque temos um idioma, uma história e um território que nos une. E como este programa está inserido dentro da programação do projeto Cravos e Rosas, que é uma iniciativa que tem o intuito de fomentar interação cultural entre Portugal e Galiza, vamos agora ouvir o novo tema da cantora Feia. No seu segundo disco a solo, intitulado Alvela, vamos ouvir Tenho Sonho. Tenho sono, tenho sono, tenho lana de dormir. Tenho um olhinho fechado e outro não pode abrir. Tenho sono, tenho sono, tenho lana de dormir. Tenho um olhinho fechado e outro não pode abrir. Tenho sono. Fechamos a porta do Jardim à Beira-Mar Plantado com um novo tema do supergrupo Cara de Espelho. Lembro que Cara de Espelho têm na voz Mitó, do grupo Anaifa. Têm também Carlos Guerreiro, dos Gaiteiros de Lisboa, que toca vários instrumentos. Têm também Nuno Prata, dos Ornatos Violeta, no baixo. Os dois irmãos Martins, do grupo de Olinda, nas guitarras. E ainda Sérgio Nascimento, dos Humanos, na percussão. Este novo tema, Elefante no Hemiciclo, é um tema com uma forte componente política, naturalmente de esquerdas. Despedimos-nos com Cara de Espelho e o tema Elefante no Hemiciclo. Um abraço e fiquem muito bem. Ai, venham ver, ai, venham ver. Venham ver, ai, venham ver. hemiciclo com a sua tromba. É ver para crer, é ver para crer.